Bravo information, ATC Clearance 3, Recife. 1 and 2, stand by for copy, prepare, boca de pasta. Boca de pasta, 1-1-9-2. 592, solo, 037, direita, Alfa Juliette, portão 2. Direita, Alfa Juliette, portão 2, vamos, por favor. Go ahead. 0517. Departure for 1810 after departure left turn. Look at departure, Aracaju transition, squawk 5105. From other approach frequency 120, that's now it. So the need to move the ground staff after a traffic of Avianca parking on the remote position of the 801. You're clear on 88, call me back for X. 1192, ready to taxi. 111, people aboard. 3 hours and 56 endurance. Alternating Maceo. For your taxi by 21, it's in India, only point coming again, ready for takeoff. Here's the taxi via April 1. Okay, I will call you. Depart. Ready for departure. We'll go 1192. Solos 49, direita Alfa Juliette, Alfa e reporte Antiga Juliette. Escuta, 3520. Copiou Alfa e reportará Antiga Juliette, na 3520. Juliette, está 3520. Autorizado ingresso, portão 11. Autorizado, portão 11, 3520. To line up and take off, one way, one zero wind is 080 degrees or not. Yes, line up and take off, one way, 10, go 1192. 182 reported by 4, Maduro will departure 120 this morning. 1208, go 1192, have a good day. Departure 0119, two passing 2000, book a departure, that is a transition. Good morning. 0119, good morning. We have a customer departure from 370 via book a departure, that is a transition. We have to maintain flight level 370 via book a departure, that is a transition. Go 1192. Go 1-1-7-2. Go 1-1-7-2. Chame 1-1-8 decimal, 9-5. 2-5-5 graus, até daqui a pouco. Bom dia, Gol 1172, 2 milhas e meia do Índia, Serra, estabilizado. Gol 1172, tráfego avistado, ajuste no 017, utilizado pista no 0, vento 100 graus, 612. Sobre pouso, 990, ajustado no 097, 1172. Now 1-6-5, 1-5-4-5. direita, Alfa Juliette, porta 8. Direita, Alfa Juliette, para o 8, gol 1972. 3 agora de copo, prepara a subida Fórmula 1. dia, está 3520 para João Pessoa, 370. 3520, vai de posse número 2, prepara a Cuca. Confirma a saída? Cuca. Cuca, ok. Bom, ano 73.4. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, VPZ Luno 0, decolagem da 1-0, curva direita, nação 1, no Leia da Mótima. 5123, o transponder, controle 1208. Tá 3520, autoriza o push, acionamento enquanto aguarda a cópia? Ok, 3520, chame táxi. Ok, chamaram para o táxi, então tá 3520. 28 no E, estou autorizado a falar com o seu hotel SXY, 0 de separa 26, altimetro no Zé, 17, com o sistema ligado. Estou autorizado a parte 1 na Índia, no ponto de espera, chame o pronto, vai justo no 0, 17. Tem que debilitar a parte de Índia 27, com o Rau no 77. Estou usando uma direção no controle de problema, com o sistema ligado. Salvador, bom dia, gol 1173. Bom,

1973, companhia de serviços com o seu refício, sua matéria é 340 da Zeratata, ficou teste. Excelente, 340, restrito, gol 1973. Proteja muito correto. Chama-se 118-9, 9-5. Eu só, por favor. para 3520, contato o radar na decolagem, se você sair da puta transmissão Caju para o mesmo voo 370. Puta Caju para 370, só 3520. Voo 1173, chama agora o centro Recife, 1-2-2, decimal 35, caso negativo 1-2-3, decimal 8, solicite e entrega com isso. 7-2-3-5-2-3-8, Recife, voo 1173, obrigado, bom dia. Seis oito no meio, pode utilizar o bicho no zero, vento no zero graus, 6-2-9, 6-2-9, 6-2-9.